Eu vou dormindo quase errado até a certa aparecer. A minha cama de casal tá só esperando você. Vou dormindo com as paquita, paniquete, coisa fina, até eu encontrar a minha alerquina. Eu vou dormindo quase errado até a certa aparecer. Minha cama de casal tá só esperando você. Eu tenho os contatinhos, eu tenho a dose certa. Cara de mal, cordão de gold, o coração em alerta. Amor materno tá tendo, amor de puta tem várias, mas aquela que fecha 10 a 10 comigo tem falta. Cê é o cara público, as meninas quer curtida, quer aparecer na foto, porque tá com Ananias. Tem você como patrão, famosão, pode pá. É nessas que elas chegam abraçando sem apertar. Se enganou, se fudeu, minha ex tá melhor do que eu. Mas é assim que eu queria, porque meu passado é museu. Não tô pra brincar de amor, mas sei brincar de casinha. Por isso durmo quase errada pra poder achar certinha. Não tô pra machucar a flor, nem espetar no espinho. Eu sou a abelha que suga o teu néctar tudinho. Boa borboleta, já teve o seu beijinho doce. Segue dama, a fila anda, filha, não é de hoje. Sofrer de amor, tá louco, nem pensar. Vou dormindo quase errado até a certinha chegar. Eu vou dormindo quase errado até a certa aparecer. A minha cama de casal tá só esperando você. Vou dormindo com as paquita, paniquete, coisa fina, até eu encontrar a minha alerquina. Eu vou dormindo quase errado até a certa aparecer. A minha cama de casal tá só esperando você. Vou dormindo com as paquita, paniquete, coisa fina, até eu encontrar a minha alerquina. Ananias, e a gente chega como colocar mais duas mesas que essa lutou de combo. Vem brindar, que agora vou te colocar na vibe. Só chapa com a mais gostosa de todo o bairro. Ela tá ligada, faz a coisa certa, mas é errada. Não é incerta, tá mente de certa. É isso que deixa ela esperta. Diz que é arriscado, mas continua a pagar pra ver. Nesse caso, confesso que é melhor não se envolver. Vai, joga no copo, dá mais um gole e senta no meu colo. Ela me faz perder todo o meu foco, sentando, esfregando como é que eu bolo. Já acreditei que minha ex era feita pro rei. Me enganei mais uma vez, quem era da corte disse eu avisei. Eu sei que tem. Única chance, essa é a minha lei. Se gosta demais, eu vou querer replay. E aí que o fim justifica o meio. Somebody gave me the fuck up today. E ela se perde pro pai, e ela se perde pro pai. Essa mina é louca e pelo que vive achar que a vida é Far Cry. E ela se perde pro pai, e ela se perde pro pai. Vem que não dá mais, deixa pra trás, tem que ser muito mais que sagaz. 10/10 elas são, rebola até o chão. O que eu quero com ela, o que ela quer comigo, claro que eu não digo não. Quase errado até a certa aparecer. A minha cama de casal tá só esperando você. Vou dormindo com as paquita, paniquete, coisa fina, até eu encontrar a minha alerquina. Eu vou dormindo quase errado até a certa aparecer. A minha cama de casal tá só esperando você. Vou dormindo com as paquita, paniquete, coisa fina.